2-0, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. 5729 na Praia de Dael. Sente, objeto 5729. Aconselhão, só um instante para a COP, gentileza. Informação em curso é a uniforme ou tinto 1013. Na nova parte 3, só um instante para copiar, por gentileza. A próxima COP também, 4. Ah, o controle AV informativo é moderado, é isso? Afirmativo, a gente até reduziu um pouquinho a velocidade para ver se a chuva passava. Já está bem fora do campo, a chuva está bem tranquila. Ah, tá ok. Grato pela informação, a gente vai informando para a aeronave aqui nesse final. Obrigado. Eu que agradeço por ter nos avisado. Um abraço. Na sua escuta até o... ainda ou não? 21 decimonove. 219, até a volta. É. 79. Número 2 na sequência, uniforme em curso, 1013, só instante para colocar. Roger. Né, 720, chame torre, 198, decimal 95. Número 3 para copiar, só um instante por gentileza. Volta 3, 1, 4, 5, feedback, acionamento, gate 3. Gente, o TAM 3, 1, 4, 3. Temos um gol que custou a posição 8, porém nosso ataque serial frente à Índia Juliette está impraticável devido à manutenção e pela ensaia. Só um instante para puxar no portão 3, por gentileza. E aguardando, 3245. Por 5 mil. Objeto 5729, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251-2325. Juliette, por gentileza. Mantenha antes, Juliette. 5454. Pronto para a copa. Trip 5455, aprovado em Léus, nível 160. Decola a pista 10, mantenha reto até cruzar as 2 mil pés, rua, terceira milha, após curva A, direita. Perfil de subida da AEL, leda após leda, direto e Léus. Controle 1-9.8, torre 1-8.95. Meu código transponder é o 5015. 0, aciona identificação, autorizada a chegada à malha e desça até nível de voo 050, QNH 10013. Manter pro na decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 mil, que ocorre primeiro. A subida é Dael, Delta, Alfa, Eco Lima, Leda após Leda e Léus. Dael, Leda e Léus, ok. Pode subir à direita ou 3 mil. Correto, por, mota 4 do Pátio 3, chama enquanto puxa o acionamento. Chama na puxa, acionamento 4. 1077 para 4. Copia. Aprovado Galeão, nível de voo 360, via posição BDEV, UPA November 857. Decola pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva pela direita. Perfil de subida da AEL, Leda após Leda, direto à posição BDEV. Controle 119, decimal 8, a torre 1895, acione o código 5551. Exato. autorizado 360 Galeão, Bidev, Uber November 857. Decola da 10 com curva, mantém a proa até 2.000 pés, curva direita da El, Leda, Diné, 19.8 controle, 18.95 ator, 555 no transponder, eu vou 1077. 555 no portão 62, Champanto, 1077. Câmara. Pantanal 4711, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1-3-3-25-47-1-1-3-3-25-55-2-1-9, chame centro Recife, frequência 1-2-8-decimal-8, alternando 1-2-6-decimal-0 1-2-8-8-2-0-0-3-3-2-1-9 1-2-1-4-5-5-3-7 da Gol passará a retaguarda, sentido ponto de espera, com a dentro bola saliva para puxar, acionando 3, chamará o táxi. Sim, após o gol inicia, chamará o táxi, 3-1-2-5. Paulo, Salvador, boa tarde, o exército nessa 2-0 de brota na frente. Boa tarde, da presente, ingressará via segunda esquerda de Juliette para o portão 5. Portão número 3567, Cobra. Aprovado Brasília, nível de voo 340, 340, aerovia Pesulu 17, pista 10, decola, mantendo reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após curva direita, subida gole, Eval, transição Ofito, controle 119.8, ator 1895, acione 5021. Portão 10, Champanhe. Paulo Salvador, boa tarde. Vou 1856, centro da uniforme. Autorização para retiro. Coordenado 370. Eu já teria aprovado aqui o 390. Pronto, copiaria? Motivo 390, do 1856. Ativo, uniforme em curso, confere. Altímetro 1013. Aprovado então para Recife. O nível 390. Via Upper I-58, pista 1-0, decola, mantendo reto até cruzar 2.000 pés, a terceira milha. Após curva A, esquerda, subida Pucajama, transição Caju, controle 1-1-9-8-95, acione o código 5020 para o gol 856. 219, no menos 2. Pela Upper 58, decolando da 1-0, cruzar 2.000 ou 3 milhas, curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle 1198, torre 1895, transponder 5020 para 1856. Correto, cotejamento, puxa no ponto, puxa só na portal 7, o Goro 856. Chamará 1856. Livro, gol no menos 2. 077, só um instantinho, por gentileza. O gol no menos 2, táxi autorizado Alfa até antes da Juliette. O portão será o 3. Autorizado táxi de Alfa antes da Juliette, reporto para o portão 3, no meio, no 2. O gol no 077 da Pato para puxar o 62. Negativo, só para confirmar, a saída é da Eldiner, né? Não, é da El, Leda, após Leda, direto à posição Bidev, para interceptar a posição Bidev, na sequência até November 857, o resto conforme a rota do banco. Poxa, da El, Leda e Bidev. Obrigado, 1077. Tá, Max, o seu 3145 com 162 a bordo, 4 horas Guarulhos. 162, 4 horas Guarulhos. Copiado, táxi autorizado à direita via Índia, ingressando na Taxi Alfa, Transfira Torre 1895, altímetro 1013, vovô. Alfa 1895, boa tarde. Salvador, TAN 3190. Prossiga, TAN 3190. Consulta a possibilidade da aeronave para a pista 10. Aguarde. Bono 755, boa tarde. Bono 755, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Da EL, 360. Ingresso autorizado à esquerda via Juliette para o portão 3. Autorizado agora a Juliette, portão 3, no meio do 12. Pro 5, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento no 4, 0 graus, 0, 8 graus. Alinhe e decola no 0, 0, 3, 4. Quem chamou, com tempo, gentileza, o 35445. Quer fazer um RNAV, pode ser? Autorizado, reporte estabilizado, após o TAP na Proxia Victor 366. Ok, obrigado. Ok, chamando para o puxa acionar. Olá, boa tarde, RG 4206 para autorização, respeito 370. 370 já aprovado, em uniforme, informação em curso. Altímetro 1013, aguarde cópia com a 206. Ok, aguardando, 4206. Bono 755, vou direto Leda. Direto Leda pro Bono 755. 5 decolas 25, controle 119, decimal 8. 198, 3145. Siga Papatango, Kilo Romeu Oscar. 4206, pronto pra 4. Aprovado Recife, nível de voo 370, aeroveio Peruí 58, decolagem pista no zero, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha. Após, inicia a curva pela esquerda, perfil de subida é a Pulca, Jamo, transição Caju, controle em 1, 9, decimal 8, ator 1, 8, decimal 6, e o transponder 50, 1, 7. Aprovado, o nível 370, para Recife, na coluna da pista 1 no 0, mantém 2.000, terceira milha, curva na esquerda, na Pulca, Jango, Caju, via 358 para Recife. Controle Feira, 198, torre 1226, acionar 50, 17, responde para o agente 4206. Via torre 1895, ok? Portão 01, champanhe azul. Romeu Índia, 90 Alfa. Voo local para toque emitido em Veracruz, confere? Então, de Salvador para Salvador, com toque emitido em Veracruz, decola pista 17, curvando à direita pelo corredor Axé. Controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.95, aciona o código 0115, Papa Romeu Índia, 90 Alfa. Rádio 4-2 no POB, escute a formação em uniforme, atinto 1013, para acionamento, táxi decolagem 2895, Papá, o meu índio 9 graus. Brasília, já temos aprovado 360, só instante para cópia, o número 1, gol 925. Uno 755, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 133, 25, obrigado. Botana 3190, estabilizado. Botana 3190, chame torre, 1 no 8, decimal 95. Muito obrigado, boa tarde. Ivo Romeu Oscar, autorizado, vá direto à rotatória, reporte na rotatória ou visual com campo. Chuva leve na roda. Zero. Voo 360 para Brasília, via Upper Zulu 17, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 metros a terceira milha. Após esse curva à direita, perfil de subida Gole e Val, transição Orbito. Controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.612, acione o código 5561. É 2 mil pés mantendo a reta ou a terceira milha. Para eu correr primeiro, então inicia a curva direita, ok? 5561 é o código, 198 é a torre, 198 é o controle e 1895 é a torre. De manter a proa. Aí o que ocorre primeiro inicia, tá no portão 2, champão. Puxacionamento prezado, trip 545, chame táxi. Puxacionar, ok, duas chamaram, eu entendi que seria o TAM 3567, portão no 0 tá livre, puxa de estacionamento. E o azul 4206, portão 01 também tá pronto, tá livre, chame táxi. Autorizado o táxi, reporte para ingresso pista no 7. usa o Romeo Oscar do Sul para metais? Qual é o motivo que o Romeo Oscar? É, para livrar a sua maçante. Pesado no meu pés, que Romeo Oscar? Romeo Oscar. Van 3145, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 3190, livrando a sua escuta. Chama nessa frequência da torre, solo 121 decimal 1, uma BM. Desculpa. 5 tráfego passar a cauda será autorizado. Só um instante, mentira. Obrigado. Paulo Salvador, 3190, livrando a sua escuta. 3190, táxi 70 da Juliette, chame para ingressar no pátio. Solo, o trip 5415 agora, está pronto para o táxi, 45 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando por seguro. Seguro, 4 horas e 45 ou 46? Não, 46 o PLB, 4 horas de autonomia. Matheus, copiado então, táxi em frente, ingressará pela segunda direita na Índia. O torre 1865 ingressa na alfa, torre 186 não, 1895, altinho 1013 lugares, trip 5425. Ok, ingressa na segunda direita, 1895 no ponto de espera da 105415. Alô, tá 3567 para o táxi, tá com 86 a bordo, alterna com 350 de autonomia. Forte, ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7. Pode prosseguir direto para final, ok? Direto para final da pista 17, vento 130 graus, 10 bar. Direto para final da 17, passa aí, rapaz. Não, tá. Eu só vou ter um aeronave pra passar essa. Eu tô com a Taxi Alpha interditada aí, praticável pela Infraero. Na sequência, a gente completa o seu pushback. Só um instantinho, por gentileza, sim? Assim não vai ter ferido, não. O aeronave já curva logo no através do portão 3 ali. Alterna. Táxi autorizado via pátio e Índia, ingressando na Taxi Alpha, transfira com a torre 1895, altinho 1013, na 3567. Via pátio e Índia na Alpha, com a torre 1845, na 3567. O azul com a 206 vai passar um Airbus também à sua esquerda. O primeiro é o trip da TR, talvez tenha contato visual com o tráfego. O segundo é o Airbus, na sequência ali para puxar, no, concluir o seu pushback. E agradeço aí a compreensão. Vem o portão 7, só mais um instantinho pra puxar. Tô com outro Airbus aí pra ingressar no pátio assistido no portão 8. Assim que o Airbus do 8 estacionado, tá ali puxando o 7, ok? Gente, você escuta no 850. Com o Vidlet já temos aprovado o voo local no corredor Xenão Forte até 20 mil. Só um instante com a cota no pátio 4, tá ali o acionamento com 2 no PLB. Romeo India, November Alpha, decola aos 38, controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, India, November Alpha. Kilo Romeo Oscar, tem autorizado pouso pista 17, vento 120 graus, 109, ajuste 103, chuva leve no campo. Lili pouso 17, Romeo Oscar. Trip 5415, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 10 voz. Salvador, de Papa Romeo Índia November Alpha, decolado da 17, ingresso no corredor Axé, 1 no meu pé. Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais no meu pé, confirme intenções. Então seria TGL em Veracruz, mas a gente está observando a meteorologia. Gente, reporte no farol da Barra, Índia November Alpha. Porta na farol da Barra, Índia November Alpha. 3567, ali mantém pista no zero. Ali mantém o zero, 3567. 7925, o setor vai ser o número 2, já puxou em um azul à sua direita? Só esse teste para puxar, por gentileza. 9 decimal 8, muito obrigado. Jogou? Comete. Livre, puxa, 8 e 50. Alfa 27.4. Controle Salvador, boa tarde. O trip 5415 agora cruzando 1.400 na saída da EL. Trip 5415, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 160, saída da EL. Cliente, ascensão 160, trip 5415. Para o táxi já acionado, PAT 4895, Alfa Videolete. Turbo, seu som, nosso 4, táxi à direita, PAT 5, estacionado em frequência. P5415, voe direto Leda. Ciente da presente Leda, 5415. Comercial Victor, altitude 1013, já temos aprovado 360 para Campinas. Porção 9, só instante para a Copa, gente.